Pai querido, nesta manhã, mais uma vez, seu povo está reunido, recebendo instruções da tua palavra, louvando, cantando, mas precisamos de uma bênção especial nesta hora. Trouxemos nesta manhã nossas preocupações, nossos problemas, as angústias da alma, a culpa, os erros e fracassos que marcaram os nossos dias. E queremos que o Senhor nos dê a paz. A paz do perdão, a paz da aceitação em Cristo Jesus, a certeza de que, a despeito dos nossos erros e pecados, nenhum de nós que veio com sinceridade nesta manhã, o Senhor desprezará. Que o teu povo, Senhor, seja curado nas feridas da alma, das enfermidades físicas que têm consumido a alegria de viver. E que os nossos olhos sejam voltados para aquele grande dia, quando não precisaremos mais de paliativos, mas receberemos a transformação completa pela voz de comando de Cristo Jesus. Nos entregamos a ti nesta hora. Pedimos de modo especial a tua bênção, abrir a Bíblia, que nela encontremos orientação e conforto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu saúdo esta querida igreja, desejando a todos que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja conosco. É desnecessário dizer quanta alegria me traz voltar a esta igreja. Esta é a igreja do coração da gente. Como é bom voltar aqui. Está bastante calor, isso causa um certo desconforto, mas se nos concentrarmos no objetivo principal para o qual viemos, certamente será mais fácil suportar esta elevada temperatura. Cantamos um hino no início, e este hino dizia: conta-me a velha história, velha e sublime história, conta-me, pois, a história de quem? Do Cristo, o Salvador. Vocês já perceberam que sábado após sábado, reunião após reunião, nos encontramos nesse templo, sempre falando da mesma coisa? Outro dia, alguém que não frequenta a igreja me perguntou: vocês não enjoam? O que vocês falam lá tantas vezes? É sábado, domingo, quarta, sábado à tarde, o que vocês fazem lá? Eu falei: a gente fala de Jesus. Mas o que tanto que existe para falar sobre esse homem? Não enjoa? Augusto Cury, um psicólogo conhecido, escreveu uma série sobre Jesus Cristo. A personalidade de Cristo, o caráter de Cristo, escreveu uma série. Já li alguns. E este homem, não sei de que denominação pertence, isso não importa, mas esteve no INASP há um tempo atrás e foi questionado: escuta, onde você encontra inspiração para escrever tanto sobre este homem? Ele diz: eu escrevi 5 livros e descobri que nada sei. Este é apenas um preâmbulo do que seria conhecer o Senhor Jesus Cristo. Eu diria mais para vocês: você pode ler todos os livros que existem sobre isso no mundo, e não são poucos, mas isso não faria diferença nenhuma para você, porque conhecer Jesus Cristo não é ler livros, é conhecê-lo na experiência, é ter alguma coisa pessoal para contar do que ele realmente significa para você. Eu tenho o privilégio de estar, por um tempo, coordenando a educação na Associação Paulista Central. E me sinto mais pastor aqui do que lá. Mas por alguma razão Deus achou que eu deveria estar lá. E tenho sentido grande alegria, não em simplesmente ser um diretor geral de escolas, porque sinceramente isso não me causa muito prazer. Eu não me preparei para ser diretor, eu me preparei para ser pastor, isso me dá alegria. Mas eu tenho me alegrado com o que eu tenho visto acontecer ali. E algumas coisas são assim muito marcantes e gratificantes. Essa semana eu recebi o fax de uma carta que uma mãe enviou para uma das nossas escolas. E eu quero ler com vocês. E antes de ler a carta, quero informá-los de que a escola adventista na Paulista Central vai muito bem, graças a Deus. Há um ano e meio atrás, quando lá cheguei, nós tínhamos 3.600 alunos. Deus tem sido tão bom que hoje temos 4.450. E até o ano que vem eu quero ter perto de 5.000. Deus tem sido bom. Nós fizemos aí grandes investimentos, grandes mudanças, as escolas estão melhorando depois de um período de crise e o mundo vive em crise. Semana passada compramos uma escola com prédio fechado, com todos os móveis dentro, na cidade de Mogi Guaçu. E esta é a penúltima escola que ainda temos em prédio alugado. Se Deus me permitir, até o ano que vem, nenhuma escola mais pagará aluguel, todas terão seu prédio próprio. Coisa boa. E a semana passada, na sexta-feira, eu estive lá em Mogi Guaçu para conversar com os professores, alunos, de que nós mudaríamos de escola. E quando eu reuni ali até a quarta série, são crianças pequenas, e eu disse, pensando que ia causar uma tremenda alegria nas crianças, eu disse: meninos, nós vamos mudar de escola. E um menininho da terceira série levantou a mão e começou: eu não quero trocar de escola. Não, mas nós vamos para uma nova escola. Eu amo a minha escola adventista. Eu falei: não, mas lá também é. Ah, então eu vou. Como gosta. Como gosta. E por muitas vezes já me perguntei: por que manter essa estrutura tão cara, tão difícil, tão pesada, tão difícil de ser administrada? Mas basta se envolver com a educação adventista para se apaixonar e saber o porquê dela. Deus tem muitas maneiras de alcançar pessoas. A igreja é apenas uma delas. Os hospitais, as clínicas são outras, e as escolas têm um tremendo papel nesse trabalho de alcançar o coração de pessoas. O ano passado, nós precisávamos muito, muito de um professor de história, e a prioridade é sempre para adventista. Mas como a gente não encontrava, uma professora me procurou e disse: pastor, posso sugerir um nome? Ele não é adventista, ele estuda na Unicamp comigo, mas é um cara, gente fina, um bom potencial. Eu falei: indica. Ela falou: de repente ele quebra o galho. Eu falei: bom, do jeito que eu estou precisando, ele vai quebrar uma floresta inteira, manda. Ele veio, fez a entrevista, começou a dar aulas. Tinha grandes problemas com criacionismo, isso não entrava na cabeça dele. Encaminhamos para o NASP para fazer um curso sobre criacionismo. O que, que é isso? Ele começou a trabalhar no mês de março e eu o batizei no mês de abril. E ele se casou com a professora no mês de julho. Eu até hoje não sei se ela indicou com segundas intenções. Mas foi um trabalho fantástico. Por que manter escolas? Por que tê-las? O governo manda em boas escolas, há boas escolas particulares por aí. Nós não conseguimos competir com a qualidade estrutural que as escolas particulares possuem. Não conseguimos. Nossas escolas jamais serão tão lindas quanto são as deles, por uma razão muito simples: não temos escolas para ganhar dinheiro. 45% de toda a renda que recebemos da educação é revertida na própria educação para bolsas de estudo. Quantos alunos, inclusive desta igreja, que hoje são líderes aqui, estudaram lá pagando muito pouco ou quase nada, porque nosso objetivo não é ganhar dinheiro. E alguém pode achar isso até absurdo, se vocês não estão lá para ganhar dinheiro. Não tem as escolas mais lindas da cidade, nem as maiores. Por que vocês estão ainda nisso? E algumas coisas me fazem acreditar que vale a pena continuar. Uma delas, por exemplo, é esta carta. Tenho muitas guardadas, mas escolhi esta. É de uma mãe, ela não é adventista. Ela tem uma criança na nossa escola e ela escreveu para a professora. Ela diz: professora Rose, parabéns. Deus te abençoe pelo lindo trabalho de evangelização que você tem feito com as crianças. Ontem, a Aline, filha, chegou em casa me contando uma história que eu não conhecia, de um tal capitão Naamã. Precisa ver que gracinha. Ela falou tão direitinho e concluiu me dizendo que na sua sala todos os coleguinhas bateram palmas quando a professora terminou a história e contou que o capitão tinha sido curado. Fiquei tão impressionada, como ela conhecia coisas que eu não sabia. Outro dia, ela chegou em casa, entrou, abriu a porta, olhando para mim fixamente e disse: mamãe, Jesus Cristo é o meu Salvador e o Senhor da minha vida e da sua também. Jesus morreu por nós. E eu, espantada, disse: mas quem te contou isso? E ela respondeu: mãe, é claro, foi lá na escola. Graças a Deus pela preciosa semente que vocês têm lançado desde a tenra idade. Que Deus continue a derramar ricas bênçãos sobre todo o corpo docente desta escola. Eu não poderia deixar de mencionar também o lindo trabalho do coral, que tem ensinado com muito amor as crianças a louvarem ao Senhor Jesus com amor e alegria. Eu amo essa escola. Eu sei que Deus está aí e sei que Ele levará a bom termo todas as coisas. Com certeza, todos vocês colherão os bons frutos, pois os tem lançado com muito zelo e amor esta preciosa semente. Um abraço de uma mãe apaixonada, Marília. Vocês entendem agora por que eu ainda acredito na existência de escolas adventistas? Dias atrás, alguém me chamou em um dos nossos colégios e disse: pastor, teremos que mandar embora um aluno. E isso, quando é feito, é quando realmente alcançou os níveis extremos. E eu fui até lá. Ali estava uma mulher muito amargurada, porque tínhamos tentado todas as estratégias com esse garoto e nada funcionou. Então eu comecei a escutar um pouco a história desse menino. E ele me disse: pastor, meu pai largou da minha mãe. Eu falei: ah, é? Por quê? Porque meu avô deu um tiro nele. Seu avô deu um tiro no seu pai? Por quê? Porque meu pai estava tentando matar minha mãe. Ah, é? Só que nessa briga, meu pai ficou cego. Eu falei: como? Meu avô, para defender minha mãe, deu uma facada nele e acertou no olho. Eu falei: onde você estava? Eu estava lá, vendo tudo. E onde está seu pai agora? Está fugido. E seu avô? Está preso. E sua mãe? Não sei. Com quem você mora? Com a minha avó. E você começa a escutar a tragédia humana por trás da história de cada criança. Em qualquer lugar ele seria só mais um. Mas ali não. Ele é alguém. Alguém que eu olho como uma pessoa que Jesus Cristo morreu e que precisa de esperança e salvação. E então eu disse para ele: você sabe que eu acho que você não vai poder mais continuar aqui. Nós já tentamos tudo. Parece que nada funciona. Você não tem colaborado. E nisso a avó chegou, uma senhora, e começando a chorar, ela disse: filho, eu não sei mais o que fazer com você. Eu já tentei tudo. Falta-me forças. Falta mais conselho. Eu não sei mais o que fazer. E aquele garoto começou a chorar também ali na frente, um adolescente grande chorando, e ele dizia: vó, eu tentei melhorar, eu fiz esforço para mudar, mas eu não consigo. E eu fiquei olhando aquela cena, amargurado, olhando naquele garoto a própria descrição do apóstolo Paulo em Romanos 7, quando ele diz: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero, é exatamente o que eu faço. E eu fiquei olhando para aquele garoto e falei: meu Deus, que luta está vivendo. E eu resolvi dar mais uma chance. E eu convidei aquela senhora e disse: olha, essa noite eu vou estar pregando na igreja, todas as noites, eu gostaria que a senhora fosse lá. Eu acho que se existe uma chance, uma única chance para o seu neto, ela está em conhecer o Senhor Jesus. Naquela noite ela estava lá, com o esposo e o neto e um filho. Assistiu aquela noite, a noite seguinte, a outra também, e nunca mais saiu. Essa semana eu perguntei: como está o Rodrigo? E eles me responderam: não está um santo, mas ninguém diria que é mais o mesmo garoto. O que mudou na vida desse rapaz? Conhecer o Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17 e versículo 5. João, capítulo 17, versículo 5. Perdão, vamos ler o versículo 3. Diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vamos fazer um treino e vocês lerão comigo esta mesma passagem, independente da sua versão. Vamos lá, 1, 2, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Muitas vezes eu fico me perguntando: o que seria bom ensinar aos nossos meninos? O que seria bom falar aos nossos irmãos quando vimos ao púlpito? Qual deveria ser o tema de uma conversa ao encontrarmos com um amigo, com um conhecido, com alguém? Qual é o teor de um assunto que mereça ser discutido? A Bíblia revela: só existe um tema, um assunto que vale a pena. Só vale a pena conhecer uma coisa, e esta coisa é a Jesus Cristo como o único Deus verdadeiro que Deus enviou para salvar você. Jesus Cristo. Eu às vezes me pergunto: falar o que sobre Jesus? E outro dia alguém me perguntou: que diferença faz falar sobre Jesus no mundo cristão, onde todo mundo fala sobre Jesus? Que diferença tem você falar de Jesus para uma outra denominação, uma outra igreja falar sobre Jesus? Amigos, a diferença é grande. O mundo fala de Jesus, mas fala de um Jesus distorcido. Eu não quero aqui, com as minhas palavras, ofender a sua sensibilidade espiritual. Mas o catolicismo apresenta um Jesus Cristo fraco. Você já viu as imagens de Jesus Cristo? Sempre abatido, magro, olho no fundo, raquítico, precisando de ajuda. E dias atrás vi num carro a seguinte faixa escrita: Peça para Maria que ela intercede e ela ajuda. Jesus Cristo é tão fraco que não pode por si mesmo resolver os problemas da humanidade sem a ajuda da mãe. Um adolescente mal formado, um Cristo mal desenvolvido, um homem fraco e apático que não combina com a descrição da Bíblia. Quando você lê Isaías 53, a Bíblia diz: ele era um homem forte, experimentado no trabalho, um homem musculoso, um homem determinado, não um fraco que precisa de ajuda de outrem. Que tipo de Jesus Cristo tem sido pregado à humanidade? Você fala com outros que acham que Jesus Cristo é um semideus, um laranja que Deus jogou nesse mundo para fazer algo que Deus mesmo não queria fazer. Deus precisava salvar a humanidade, e como não tinha como fazer isso e não queria pôr a mão na massa, cria um ser que é semideus e envia-o à terra para fazer o trabalho sujo. Ah, meus amigos, não é isso que a Bíblia diz. A verdade bíblica que precisa ser apresentada a Jesus, à igreja, à humanidade, às crianças, desde cedo, é que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por quanto tempo? Para sempre. Em outras palavras, Jesus Cristo é eterno. Esta mesma sociedade cristã demite cientistas que afirmam publicamente crerem no criacionismo. E a igreja apoia esta decisão. A igreja estabelecida mundial, de que realmente não se pode crer assim, um absurdo. A própria igreja que deveria defender a existência de um Jesus Cristo Criador, tal como está descrito em João capítulo 1, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Mas o papado tem coragem de escrever um documento e assinar, dizendo que este homem está equivocado. Defender esta causa é ir contra as instituições estabelecidas, é ir contra uma tendência do mundo, é ir contra uma filosofia vigente. Mas o mundo precisa saber de um Deus forte, um Pai da eternidade, um Conselheiro, um Príncipe da Paz, e este nome é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Que tipo de Jesus tem sido apresentado às crianças, aos jovens, à igreja? É isso que temos buscado fazer. A comunidade tem apresentado Jesus quase como um mágico. É um Jesus que cura, um Jesus que sara, um Jesus que faz prosperar, um Jesus que obedece ao comando de um líder religioso, um Jesus que é marketing de programa televisivo. Não é esse Cristo que é anunciado na Bíblia. Eu temo por qualquer segmento religioso que não apresente Jesus Cristo como ele de fato é. A Bíblia apresenta Jesus como um homem, Deus, que morreu, nasceu na virgindade de Maria, imaculado, cresceu sem pecado, morreu pelo ser humano, subiu aos céus, está à direita de Deus, intercede por nós e finalmente voltará. Quantas igrejas que falam sobre Jesus anunciam ao mundo que ele voltará? Quantas? Falar de Jesus sem falar na plenitude é apresentar uma mensagem equivocada, dilapidada, distorcida, destruída, sem poder para transformar realmente a vida das pessoas. Jesus voltará. Eu tenho tido muita preocupação com esta temática. E Tenho me preocupado em apresentar às crianças e jovens um tema que leve o seu pensamento a compreender quem de fato é Jesus. Algumas semanas atrás, eu dirigi uma semana de oração para adolescentes no colégio de Hortolândia. São 570 crianças e adolescentes, bem mais do que o número que está aqui nesta manhã. Se você nunca tentou fazer uma palestra, especialmente religiosa, para jovens e adolescentes, você não sabe o que desafio isso representa. Pegue 570 garotos que estão acostumados a ouvir rock e ponha para cantar hino. Que estão acostumados a ficar no videogame ali para escutar palestra religiosa. Abre a Bíblia diante deles e você vai ver o desafio. Uma semana. E eu fui lá. E eu fiquei pensando, gente, o que eu deveria falar para os jovens? E eu dei uma sondada. O que já foi falado nas semanas anteriores? Olha, já falou sobre ética, já falou sobre namoro, já se falou sobre profissão, já se falou sobre mercado de trabalho. Eu falei, então eu sei o que eu vou falar. Eu vou falar sobre Jesus Cristo. E alguém me falou assim, pastor, pega leve, porque é moçada nova, entendeu? Não é igreja. Eu falei, não, fica frio. Deixa comigo. E eu comecei apresentando sobre os heróis que existem no mundo. Existem muitos. E o meu objetivo era chegar para o verdadeiro herói da história humana. O único. E na quarta-feira eu já tinha chegado nele. E eu comecei a falar sobre Jesus Cristo. Esse Jesus forte. Que salva, que transforma, que cura, que muda a vida. E comecei a desafiá-los. E até eu comecei a ficar preocupado. Naquela semana, tinha acontecido, na semana anterior, um incidente muito estranho na escola, muito difícil. Um dos alunos que estudava ali, desde o jardim, perdera a mãe faleceu de câncer. O pai era um ébrio, rejeitou a criança porque não tinha condições, doou esse menino para alguém, nunca foi atrás. Aquele menino estudava ali como bolsista desde criança, porque não tinha ninguém por ele. E na semana anterior ele tinha brigado com os professores, ameaçou o professor, bateu na namorada de tapa na cara, no meio do pátio, tiveram que separar. E alguém me chamou e falou, olha, esse moleque tem que ir embora, não dá mais. Falei, espera terminar a semana. Vai ser chato mandar alguém embora nessa semana, dá um tempo. E esse moleque tinha um conflito interior tremendo. Ele participava de uma classe de estudos da Bíblia e, ao mesmo tempo, um comportamento agressivo. E eu comecei, então, esta semana. E... Paulinho. E... Ah, tá lá. Obrigado. Do computador? Tá na pasta ali, tá atrás. E esse menino... Estava participando ali da semana. Uma hora e meia de programa. Começamos cantando. No primeiro dia ninguém canta nada. Não abre a boca. Aquelas brincadeiras de moleque. Né? E os professores postados do lado da capela. Que nem... Só faltava ali um pelotão de fuzilamento para manter aquilo lá em ordem. Falei, não, dá um tempo. Deixa que eu controlo aí e tal. Né? Tem certos risos e brincadeiras que são comuns a essa faixa etária. Mas eu comecei abrindo a Bíblia. Eu acho que nenhum de nós deveria ocupar o tempo precioso de uma plateia para contar historinha de internet, para fazer gestinho, para cantar musiquinha. Ninguém tem tempo a perder, o tempo de todos nós é precioso, é curto. Quem se reúne em algum lugar para ouvir alguma coisa, tem que ouvir do quê? Da palavra de Deus. Da palavra de Deus. E eu comecei a pregar a palavra de Deus. E a molecada ali, observando. Eles me ajudavam nos cânticos, cada grupo cantava um dia. A partir da metade da semana, todo mundo já cantava muito bem. Eu fui ganhando o coração deles. Na quarta-feira, eu fiz um apelo para serem melhores e tem lá, olha, 5 meninas decidiram mudar de vida, melhorar, e eu continuava frustrado. São 570, 5 estão dispostos a mudar. E eu continuei pregando, apresentando a Jesus Cristo. E aconteceu o seguinte, vocês conhecem essa figura, um dia esteve lá comigo. Este é o garoto que eu contei a história. Na quarta-feira ele me procurou e me disse assim: pastor, eu tomei uma decisão. Eu não quero mais ser o que eu sou. Eu quero mudar de vida. Eu quero ser de Jesus. E eu quero ser batizado. E eu fiquei assim muito impressionado e falei: você já conversou com a família? Já conversei com a minha família e eles aceitam. Então eu vou batizar você aqui, no último dia da semana de oração. E nós não vamos contar para ninguém. E nos programamos para isso. E no último dia, a família dele estava lá no fundo, todos os alunos. Eu preguei sobre o amor salvador de Jesus Cristo. E contei para eles que Deus tinha poder para transformar vidas, inclusive de pessoas entre eles. Uma coisa é eu falar de Jesus mexer na minha vida, mas eu sou um velho para eles, só para eles, porque eu sou muito jovem. Mas outra coisa é alguém do meio deles se levantar e dizer o que Jesus fez na vida dele. E eu chamei esse garoto. Eu falei: tem alguém do meio dos seus colegas que já conheceu Jesus por experiência e vai contar para você o que Jesus fez por ele. E ele veio à frente. E olha, nem se eu tivesse escrito um roteiro para ele dizer, ele teria falado coisas tão lindas como ele disse. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, vocês me conhecem, mas eu decidi que eu não serei mais a mesma pessoa. Jesus está trabalhando comigo e a partir de hoje eu quero dizer publicamente para vocês que eu pertenço ao Senhor Jesus. E ele foi corajoso, ele disse: eu quero pedir perdão para os meus professores, eu estou pedindo perdão para os meus colegas por ser quem eu fui até agora. E depois dele dar o seu testemunho, eu entrei no tanque com esse garoto e o batizei na presença de 570 adolescentes. Havia um silêncio respeitoso, profundo. E quando eu terminei o batismo desse menino, um dos batismos mais emocionantes que eu já fiz na minha vida, seus colegas mais íntimos e seus familiares vieram à frente para cumprimentá-lo. E então eu me arrisquei a fazer uma coisa inédita para mim até então. Eu decidi que eu iria fazer um apelo para 570 adolescentes, e eu não ia fazer um apelo para ser melhor aluno, para tirar nota melhor, para ser um filho mais obediente. Não. Havia ali dois grupos de alunos, aqueles que já eram cristãos, e eu os desafiei publicamente a renovarem o seu compromisso com Jesus Cristo. E depois eu fiz um apelo para um segundo grupo. Você que nunca quis saber dessa história, eu estou fazendo um apelo para você hoje. Não é nem para aceitar Jesus, eu estou fazendo um apelo para se comprometer com Ele, para aceitá-lo publicamente e ser batizado. Eu me arrisquei. Alguém poderia me condenar por ser, tentar catecumenar esses meninos. Alguma família poderia se sentir incomodada por achar que eu estava fazendo uma lavagem cerebral. E quando eu fiz esse apelo, eu disse: eu quero saber quem é a primeira pessoa no meio de vocês que tem coragem de dizer publicamente que quer ser batizado e testemunhar que pertence ao Senhor Jesus. Silêncio absoluto. E eu comecei a pensar: eu acho que não vai levantar ninguém. Você já imaginou adolescente levantar em público no meio de uma multidão? Então uma menina se levantou. Saiu tão rápido do banco que eu achei que ela ia para o banheiro. E veio na minha direção. E os colegas começaram com aquela atitude que é típica de adolescente. Falei, ih. Quando eles viram a sua determinação e vira à frente e me abraçou, acabou o riso. Dos 570 alunos presentes, só 4 ficaram sentados no banco. 570 alunos vieram à frente, pediram perdão, choraram, se comprometeram, testemunharam de que seu maior desejo na vida é pertencer ao Senhor Jesus Cristo. Se você pensa que os jovens querem ouvir falar sobre ficar, sobre namoro, sobre profissões, você está enganado. Eles até querem. Mas a velha e feliz história continua impressionando corações dos 0 aos 120 anos. Esta foi a experiência mais linda que eu já vivi na minha vida. Ao terminar aquela semana de oração, eu fiquei na janela olhando aquela multidão de garotos, meninos e meninas bonitos no meio do pátio. E ao contrário do que se é comum ver numa escola, gente correndo, gritando, brincando, havia rodinhas de oração. O professor, pastor daquela escola, me disse: pastor, nunca na minha vida houve uma semana em que eu visse tanto interesse de adolescente sobre a volta de Jesus. Nunca vi. E sabe o que eu concluí disso tudo? Que eu jamais me cansarei enquanto Deus me der vida de falar que Jesus Cristo é o maior herói da história da humanidade. Ele é o começo, é o fim da história humana. Eu não sei o que será da decisão tomada por esses meninos e meninas, eu não sei. Pode ser que a gente encontre alguns deles na rua algum dia e a gente nem saiba quem eles são, mas há um texto no livro de João, eu quero que você leia João, Evangelho de João, no capítulo 12 e no versículo 32, Jesus disse isso. Grifa esse texto. Põe uma marca na sua Bíblia nesse texto. A Bíblia diz assim: e eu, quando for levantado da terra, o que farei? E eu quem? Um pregador não está aqui para falar de si mesmo. Um autor não se pode escrever um livro para falar de si mesmo. A única coisa que atrai a humanidade ainda e sempre será o nome de Jesus. Fale de Jesus para os seus filhos. Fale de Jesus dentro de casa. Às vezes a gente tem a falsa impressão de que o povo precisa de Jesus. Nossos filhos não, eles nasceram na igreja. Quanta ignorância. Ninguém que nasceu na igreja será cristão automaticamente, a menos que aceite o Senhor Jesus. Algumas vezes eu tenho chegado para os meus filhos e perguntado: filho, meu filho me ligou a semana passada, saindo de viagem para Santa Catarina, feliz. E eu falei: filho, você está saindo de viagem e ninguém sabe o que vai acontecer nessa viagem. Antes de sair, eu gostaria que você me respondesse: você já aceitou de novo hoje Jesus Cristo como seu Salvador. E ele disse: Pai, fica frio. Não, eu não quero ficar frio. Eu não sei o que vai acontecer nessa viagem. Pode acontecer tanta coisa. Mas eu não gostaria que você saísse com esse ônibus sem me responder isso de novo. Filho, você renovou hoje seu compromisso em ter Jesus como seu Salvador pessoal? E ele disse: Sim, Pai. Então vai com Deus. Não permita que seus filhos passem um dia sem ouvir sobre o Senhor Jesus. É Ele que atrai. Esses dias alguém me falou: Ai, pastor, estou insistindo tanto para trazer meu filho de volta para a igreja. Eu falei: Pare de perder seu tempo. Serviço inútil. As pessoas não precisam de igreja. Igreja tem os milhares. Você precisa sim é trazer o seu filho para onde? Para Jesus Cristo. As igrejas estão lotadas. Olhe como está isso aqui hoje. Mas eu não sou capaz de dizer, e gostaria de poder dizer, de que todos os que estão aqui têm um compromisso sério com Jesus Cristo. Não traga as pessoas para a igreja. Não se esforce simplesmente para manter seus filhos na igreja. Não se importe simplesmente em tê-los na escola adventista. Tenha certeza de que você tem todos eles, cada um deles, entregues ao Senhor Jesus Cristo. Antes de entrar para o púlpito nesta manhã, eu falei com uma moça. Seu nome é Cláudia. A Cláudia foi ex-aluna da Escola Adventista, ou melhor, é ex-aluna, foi aluna da Escola Adventista aqui de Piracicaba. Pode ligar. Há muitos anos atrás, naquele tempo a Judite já era professora. A Inaide já dava estudo bíblico por aí. E essa moça estudou muitos anos na Escola Adventista com suas irmãs. E depois de sair, ela não pertencia à igreja, ela saiu pelo mundo e caminhou em caminhos que nem o diabo acredita. E então ela descobriu que estava com câncer. E por algum motivo que Deus sabe os porquês, alguém daqui a encontrou. Nem sabia que ela era ex-aluna da Escola Adventista. E hoje de manhã eu falei com ela. E ela está muito doente, planejava estar aqui hoje, não pode estar porque fez quimioterapia ontem e não aguentou vir. Falei com ela pelo telefone. E vou tentar falar com ela agora outra vez. Cláudia. Ali, você consegue me ouvir? Eu estou aqui na igreja com muita gente, muitos jovens, e eu queria que você dissesse para eles qual o significado que a educação adventista teve para você. Olha, eu passei por muita coisa na minha vida, depois saí daí, mas o significado foi que Jesus é maravilhoso e Ele nunca desampara a gente. Que bom saber disso, Cláudia. Oi? Talvez vocês... Só um minuto. Talvez vocês não tenham entendido o que ela disse. Mas ela disse ali que de tudo que ela se lembra da escola é do Senhor Jesus Cristo. Conversa com ela, encerra com ela. E ela me disse nesta manhã: Pastor, eu não sei o que vai ser de mim, mas a minha esperança, eu tenho sobrevivido em função de acreditar que Jesus Cristo é meu Salvador. E eu perguntei: mas de todos os lugares por você andou, tudo que você já fez e já passou, isso não se apagou da sua mente? Ela disse: Pastor, eu lembro da professora, eu lembro das historinhas, eu lembro de todos os hinos, e eu lembro que eu aprendi a vida toda que Jesus me ama e Ele é o meu Salvador. Você pode tirar das pessoas muita coisa, mas você não pode tirar aquilo que elas aprenderem. E tudo que elas precisam conhecer, de acordo com João 17, verso 3, é sobre a vida eterna. E a vida eterna não é simplesmente uma consecução de fatos, é saber que Jesus Cristo é o seu Salvador. O último texto bíblico que eu quero ler nesta manhã está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 26. E eu vou pedir para o coral da escola subir. Marcos capítulo 13, verso 26. A preocupação maior de qualquer educação formal nesse mundo é preparar pessoas para serem candidatos à Unicamp, à Esalq, à Unimep, à USP. E esse é o meu sonho também. Mas o meu maior compromisso não é com a Unicamp. Meu maior compromisso é em preparar candidatos para o reino dos céus. A Bíblia diz no versículo 26, haverá um momento que as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. E então, as pessoas olharão para cima e o que verão? O Filho do Homem, vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. A minha maior alegria e a minha maior esperança é que no momento em que esse dia chegar, milhares de pessoas serão reunidas para vê-lo vindo nas nuvens dos céus. Meu maior anseio é ver os meus filhos ali. Eu teria perdido todo o meu tempo se tivesse educado tantos e perdido os meus. Quero tanto ver meus filhos ali. Nessa grande reunião, gostaria de ver os meus irmãos na fé ali. E gostaria de ver centenas, milhares de alunos que passaram despercebidamente pelas nossas escolas e ali conheceram a velha e feliz história de um Deus que virá para nos buscar. Eles vão cantar um hino que fala dessa esperança. A Nova Jerusalém, o lugar em que Deus tem preparado para todos nós. Eu gostaria muito que vocês também estivessem lá. Seria muito trágico, depois de cantar e encantar tantas pessoas com esse hino, vocês mesmos se desviarem pelos caminhos da vida. Eles vão cantar, e enquanto eles cantam, eu queria que você pensasse em você, nos seus filhos, sua família. Quantos de vocês vão estar nesse bom lugar? Quantos de vocês estão se preparando para estar lá nesta nova Jerusalém? Você não pode ficar de fora. Vamos cantar. Seus filhos precisam estar lá. Sua família tem que estar lá. Seria triste demais que depois de ter preparado o lugar, Deus tivesse que deixar quartos vazios. Se você já tem filho que não estão mais em casa, você sabe como isso é duro. Entrar naquela casa grande, ver cama vazia. Eu imagino como será duro para Deus ver casas vazias. Eu desafio você a tomar um compromisso nesta manhã. É o compromisso de manter-se firme com Jesus Cristo. E o compromisso de apresentar todos os dias aos seus filhos o Senhor Jesus Cristo. Quantos de vocês? Ó Deus querido. Estamos tão cansados disso tudo aqui. Estamos cansados das lutas, das preocupações, as despedidas. Nós precisamos chegar logo nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque com muito carinho tens preparado esse lugar para cada um de nós. Obrigado a Deus, porque um dia esse nome poderoso alcançou nosso coração. Não permita, Senhor, que as lutas da vida, as luzes brilhantes do prazer, roubem do coração desses jovens o desejo de estar na Nova Jerusalém. Aplana o caminho de cada um deles. Remove os obstáculos. Se nesta manhã eu estou falando para algum pai, mãe, que tem sentido seus filhos distantes de Deus, pais que já tiveram seus filhos aqui sentados, ouvindo da palavra e se afastaram, que o Santo Espírito de Deus os alcance onde estiverem agora. Não lhes dê paz nem sossego até que admitam que Jesus Cristo é o seu Salvador. Se eu estiver falando para alguém nesta manhã que se sente inseguro quanto à salvação, apresenta-te, Senhor, a estas pessoas como Deus que jamais lança fora ninguém que se aproxima dele. Que a tua paz seja conosco. Que a tua bênção continue nesta igreja, com a sua liderança, com este colégio de Piracicaba, exercendo sua influência no coração de pessoas que não podemos mensurar. Com os nossos irmãos, com as famílias, com os pais e filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém.